Básico em Revista. Esse é o programa Ensino Básico em Revista, o espaço dedicado pela Rádio Fiscar para educação básica, ensinos fundamental e médio. Aqui professores, alunos, enfim, qualquer pessoa interessada em educação tem o seu espaço para conversar sobre. Né? E hoje nós estamos aqui entre professores, né? Nós estamos no estúdio eu, professor Toninho, professor Sérgio Alberto Ramos, nosso aluno, né? Nil Mazzini, que agora também é diretor musical do programa, né? O João Paulo da Silva, o professor Matheus dos Reis, Clésio Aniceto e o professor Vitor Querubim. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho sobre educação, né? As políticas, né? Públicas relacionadas à educação. E hoje o nosso convidado especial é o Matheus, né? Que vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai dar uma esclarecida. Muito obrigado. Matheus, mas a gente sabe que não é possível falar em política pública, em coisa nenhuma, sem falar do Banco Mundial, né? Que é certeza, a matriz maior, né? Com certeza, Tony. A gente tem. O que a gente está vivenciando hoje é o resultado desses 20 anos aí decisivos de implantação da política neoliberal aí no mundo afora, em especial na América Latina. Tipicamente no Brasil, né? Então, o que a gente está vivenciando aqui hoje no estado de São Paulo é o resultado disso, né? Que se iniciou lá em 1990, né? Através do consenso de Washington, né? Vocês se lembram daquele detalhe, né? Quando teve a queda do muro de Berlim, né? O fim da União Soviética, o capitalismo internacional se organizou e criou esse consenso aí para decidir os caminhos que iriam ser dados para a economia mundial. Nesse consenso se estabeleceu que uma política neoliberal, a reforma do Estado seria baseada nessa política, né? E ela foi implantada de várias formas diferentes em praticamente todos os países, em especial nos países subdesenvolvidos, né? No caso do Brasil. E aí o Brasil, ele tem a marca, né? Teve os acontecimentos aí no início dos anos 90 que marcaram essa implantação dessa política, né? Então começa ali com o presidente, com a eleição do Collor, né, em 1989, né? E o Collor, ele deixa a sua marca, né? Então vocês se lembram, né? Para quem estuda aí, a gente é um pouquinho mais maduro, vivenciou isso, né? Então teve o Collor, assim que ele assumiu, a primeira coisa que ele fez foi abrir o mercado, né? E aí ninguém entendeu isso, né? Ele abriu o mercado e aí qual foi a primeira coisa, a primeira abertura que ele deu? Abriu o mercado automobilístico, começou a entrar no Brasil os carros importados, né? E isso foi assim um choque, né? Um choque porque os carros no Brasil, eles eram uns carros meio ultrapassados, arcaicos, né? E o Collor, quando ele abriu o carro, foi aquele choque. Aí a indústria automobilística brasileira teve que competir com carros internacionais. E aí o que acontece? O Collor, ele acreditava que podia levar a sério a ideia do neoliberalismo. E quando ele abriu o mercado, ele não consultou os proprietários das indústrias automobilísticas brasileiras. E a primeira coisa que os caras fizeram foi reagir contra ele, né? Caíram matando em cima dele aí, reclamando. Porque o Collor não deu um tempo para que a indústria automobilística brasileira se adaptasse para competir aí com os carros internacionais que começaram a ser vendidos aqui no Brasil, né? Eu acho que a população de São Carlos, eu acho que sentiu bem esse contexto, porque na região fechou duas grandes empresas nesse contexto. A CBT, que era a Companhia Brasileira de Tratores, que obviamente ficava mais barato você importar um trator do que produzir aqui, e a própria Gurgel, aqui em Rio Claro, que produzia os carros nacionais, né? Então acho que a população da região sentiu bem esse contexto dito pelo Matheus. Sim, e aí o que acontece? A indústria, os proprietários da indústria automobilística se organizaram politicamente e começaram a pressionar o Collor, né, em relação a isso. Um outro grupo que demonstrou reação contra o Collor foi o setor sucroalcooleiro, né? Porque o Collor também levou na sério a ideia do neoliberalismo. O que ele fez? Ele resolveu cortar o subsídio do álcool, né? Acabou com o álcool. A primeira coisa que ele fez é falar, bom, pro álcool já teve bastante subsídio, vou cortar o pro álcool. O que acontece? Os usineiros, né, o setor sucroalcooleiro, ficou puto da vida com ele, né? E a primeira coisa que eles fizeram foi parar de produzir álcool, né? Teve ali a crise do álcool no início dos anos 90. E aí um monte de mercado consumidor brasileiro, né, ficou prejudicado, porque 80% dos carros brasileiros eram carro álcool, né? Então, eu tô demonstrando esses dois exemplos, né, para mostrar para vocês que, ao mesmo tempo que ocorre o processo de implantação da política neoliberal, a sociedade tem que se organizar e reagir. E nesse primeiro momento da implantação do projeto neoliberal, os grupos que reagiram, né, a princípio, né, foi esses dois setores, né, a indústria automobilística e o setor sucroalcooleiro. Reagiram, inclusive, o resultado foi a queda do Collor. Né? Tá certo que o Collor estava envolvido lá em 92 numa série de escândalos, né? Enfim, era um cara que estava todo complicado ali, a vida política dele, mas um dos fatores que contribuiu para a crise dele foi isso, né? Ele levou a sério a ideia do projeto neoliberal, né? Enfim, o Collor saiu e aí entrou Itamar no lugar dele ali, meio sem muita direção, né? Sem saber o que fazer, né? Até dar o tempo para que o Fernando Henrique Cardoso se preparasse e em 94 ele se eleger, né? Em 94 o Fernando Henrique Cardoso ele se elegeu e aí foi um marco assim definitivo da implantação da política neoliberal no Brasil, né? Um parênteses, te interrompendo, quando você diz, Matheus, sobre levar a política neoliberal a sério, né, por parte do Rexon, até mesmo engraçado. Quando ele leva a sério, você diz que ele coloca em prática os mandamentos e, para o nosso contexto, isso seria inviável, é isso que está querendo dizer? A ideia é levar a sério para toda a sociedade, né? Porque o que é que o Fernando Henrique Cardoso fez? Ele implanta uma política neoliberal, mas uma política neoliberal que vai atingir de forma diferente os vários setores da sociedade. Então, para as elites, sempre tudo. Para as elites, o Estado continua sendo um Estado intervencionista, presente, forte, que protege quando está em crise, né? Agora, para os setores menos organizados da sociedade, né? Em especial para os trabalhadores, né? Os moradores da periferia, para o cara que mora na... Enfim, né? Esse daí o Estado é mínimo mesmo. E foi isso que ele implantou. Ele arrumou ali, ele fez um ajuste aí no modelo neoliberal para implantar no Brasil. Ficou claro. Eu só posso fazer? Sim, com certeza. Eu concordo que é um ajuste, mas eu acho que não é um ajuste. Eu acho que não é neoliberalismo, assim como liberalismo, é apenas uma ideologia utópica, digamos assim. Na prática, ela não funciona. O capitalismo não funciona sem Estado. A diferença que você pontuou perfeitamente bem é que para quem que o Estado vai intervir a favor de quem? A gente acabou de ver aí na crise de 2008 o Estado americano investindo mais de R$1 trilhão na economia para salvar o sistema financeiro, assim como a União Europeia. Então, a União Europeia somada com os Estados Unidos investiram US$3 trilhões na economia para salvar empresas e para salvar bancos, né? Aqui no Brasil mesmo, né? Sim. O caso do Proer, né? No Sim. governo Fernando Henrique, você deve saber, né? Assim, é um caso injeção aqui no Brasil, massiva em capital, né? O sistema financeiro nacional aqui, por causa da crise. Aquela história do faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Exatamente. Que quando a coisa fica feia, o Estado tem que intervir, tem que salvar essa galera. Mas para todos os efeitos, do ponto de vista ideológico, o Estado deveria ser. Sim, é mercado, né? Perfeitamente. É lógico, é uma ideologia da pró-elitista, né? Para quem está no poder, né? Porque é evidente, né? Concordo plenamente com você, né? Concordo plenamente com você, João. É uma ideologia mesmo que serve para justificar as injustiças, né? A superexploração, justificar a condição de país subdesenvolvido do Brasil aí, que a exploração continue cada vez maior. Só para a gente não achar que só não funciona no Brasil, não funciona em qualquer lugar. Qualquer lugar do mundo, perfeitamente. Não temos exemplos práticos, históricos, de que ele funciona 100%. Aliás, seria, historicamente, das vezes em que o Estado não interferiu, né, houve uma crise, a crise de 29, por exemplo. Ela se alongou por tudo aquele período. Começou ali, né? Foi necessário a intervenção do Estado. Ali. Vai lembrar que o presidente Roosevelt foi, inclusive, taxado por alguns setores da sociedade estadunidense de socialista, pela interferência da economia. Assim, só para dar continuidade na linha de raciocínio, sobre o que o Fernando Henrique Cardoso fez dentro dessa ideia de ideologia, né? O que ele fez? Né? Ele ali com a ideia de implantar o Estado mínimo, de reformar o Estado, né? Ele fez dois ataques principais, né? O primeiro ataque que ele fez ele atuou em duas frentes, né? A primeira das frentes que ele atuou foi no sentido de privatizar as empresas estatais. Então, o que ele fez? Ele sempre, através do argumento da ineficiência da coisa pública, do argumento da corrupção, né? Do argumento do risco de dar prejuízo, né? Esse argumento muito parecido com o que eles estão fazendo hoje aí contra a Petrobras, né? Eles utilizaram esse mesmo argumento para justificar aí a privatização das grandes empresas estatais do Brasil, né? Por exemplo, a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Embratel, a Eletrobras, as rodovias, as companhias ferroviárias, enfim, várias outras empresas aí foram sendo privatizados aí nesse primeiro momento do governo Fernando Henrique Cardoso, né? Tendo em vista esse argumento aí de que a coisa pública não podia funcionar, né? E a gente sabe que o objetivo principal era o quê, né? Passar para a mão da iniciativa privada aí, para setores, né? Que estão acostumados a explorar a riqueza do Brasil, esse nicho de mercado aí, né? Foi esse o principal objetivo, porque ao mesmo tempo que o discurso era esse, né, da ineficiência da coisa pública, do risco de prejuízo, quem financiava as privatizações, não sei se você lembra disso, Tony, era o BNDES, né? Uhum. A maior parte das privatizações era feita com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Inclusive, nessa época, do Estado, né? Tinha do Estado, era pagá-lo para os caras virem aqui comprar as empresas nacionais, né? E nessa época o BNDES tinha assim, uma coisa que os caras tiravam muito sarro, né? Falava que o BNDES, na verdade, quer dizer Banco Nacional da Desestatização, né? Porque era o banco que serviu para financiar aí as empresas, né? Financiar, e era financiamento assim, a fundo perdido, né? Financiamento que muitas vezes precisava de ser pago, né? Matheus, vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já nesse nosso bate-papo. Atenção para a chamada Aderval. Aninha. Eu. Breno. Aqui. Carol. Princesa. Douglas. Alô. Fernandinha. Tô aqui. Geraldo. Tamazinho. Faltou. Juquinha. Eu tô aqui. Pra quê? Será que é pra aprender? Ou será que é pra tentar me acomodar e obedecer? Tô tentando passar de ano pro meu pai não me bater. Sem regrete, saco cheio porque eu não fiz o dever. A professora já tá de marcação porque sempre me pega. Disfarçando, piando, bolando toda a prova dos colegas. Ela esfrega na minha cara um zero bem redondo. E quando chega o boletim lá em casa eu me escondo. Eu quero jogar botão, videogame, bola de gude. Mas meus pais só querem que eu vá pra aula. Então dessa vez eu vou estudar até decorar, compadre. Pra mim dá bem minha mãe deixar eu ficar acordado até mais tarde. Ou quem sabe aumentar minha mesada pra comprar mais revistinha do Cascão? Não de mulher pelada, a diversão é limitada. E o meu pai não tem tempo pra nada. E a entrada no cinema é censurada. Vai pra casa, pirralhada. A rua é perigosa, então eu vejo televisão. Tá lá mais um corpo estendido no chão. Na hora do jornal eu desligo porque eu nem sei o que é inflação. Não te ensinaram? Não. A maioria das matérias que eles dão eu acho inútil. E vão, pouco interessantes, eu fico puto. Cansado de estudar, de madrugar, que sacrilégio. Vai pro colégio. Então eu fui relendo tudo até a prova começar. Voltei, louco pra contar. Ganhei, tirei um 10 na prova. Me dei 20, nem 100, eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei nenhuma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Ganhei, tirei um 10 na prova. Me dei 20, nem 100, eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei nenhuma questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Boa, filhão! Todo de ensino eles me tratam como a beba. E assim eu não raciocino, não aprendo as causas e consequências, só decoro os fatos. Desse jeito até a história fica chato. Mas os velhos me disseram que o porquê é o segredo. Então quando eu não entendo nada eu levanto o dedo, porque eu quero usar a mente pra ficar inteligente. Eu sei que ainda não sou gente grande, mas eu já sou gente. E sei que o estudo é uma coisa boa. O problema é que sem motivação a gente enjoa o sistema. Bota um monte de abobrinha no programa, mas pra aprender a ser um ignorante. Ah, um ignorante. Por mim, eu nem saía da minha cama. Ah, deixa eu dormir. Eu gosto de professores, eu preciso de um mestre. Mas eu prefiro que eles me ensinem alguma coisa que preste. O que é a corrupção? Pra que serve um deputado? Não me diga que o Brasil foi descoberto por acaso. Ou que a minhoca é hermafrodita ou sobre a tênia solitária. Não me faça decorar as capitanias hereditárias. Alô, o que tá querendo? Quadrada da hipotenusa, coroa de Romas, tabela periódica, coordenador. Achei que ia ser suspenso, mas era só pra conversar. Me disseram que a escola era o meu segundo lar. E é verdade, eu aprendo muita coisa realmente. Faço amigos, conheço gente, mas não quero estudar pra sempre. Então eu vou passar de ano, não tem outra saída. Mas o ideal é que a escola me prepare pra vida, discutindo e ensinando os problemas atuais. E não me dando as mesmas aulas que eles deram pros meus pais. Com matérias das pais, eles não lembram mais nada. E quando eu tiro 10, é sempre a mesma palhaçada. Ganhei, tirei um 10 na prova. Me dei bem, tirei um 3, eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei numa questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Tirei um 10 na prova, me dei bem, tirei um 100. Eu quero ver quem me reprova. Decorei toda a lição, não errei numa questão. Não aprendi nada de bom, mas tirei 10. Encarem as crianças com mais seriedade, pois na escola onde formamos nossa personalidade, vocês tratam a educação como um negócio, onde a ganância, a exploração e a indiferença são os sócios. Quem devia lucrar só é prejudicado. Assim vocês vão criar uma geração de revoltados. Tá tudo errado e eu já tô de saco cheio. Agora me dá minha bola e deixa embora pro recreio. Minha, tá falando demais. Assim eu vou ter que te deixar sem recreio. Mas é só a verdade, pessoa. Eu sei, mas colabora. Senão eu perco meu emprego. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Olá, amigos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui conversando entre amigos, entre professores, com um especial com a presença do Matheus, né? Nós estamos conversando sobre as políticas públicas da educação, especialmente do Estado de São Paulo. E a gente estava fazendo aqui uma retrospectiva sobre o neoliberalismo no país. Com certeza. Então, eu estava falando para vocês, né, da primeira frente que o Fernando Henrique Cardoso atuou, né? Foi a frente da privatização da coisa pública, né? E essa privatização dele incentivou, a privatização que ele realizou no governo federal, incentivou a privatização nas outras duas esferas do Estado. No poder estatal e no poder municipal. Quando o poder estatal houve a privatização das companhias de distribuição de energia elétrica, que eram todas públicas, estatais, né? Das rodovias estaduais, para nós que somos paulistas, a gente sabe muito bem o que significa a privatização das rodovias, né? Houve as concessões, começou a estourar aí praça de pedágio a cada, na época era a cada 80 quilômetros, né? Hoje já está a cada 40 quilômetros, né, Toninho? Mas é tudo coisa que para a gente que é paulista, a gente sente bem isso, né? E, ao mesmo tempo, na esfera municipal, houve a privatização das companhias, das empresas de transporte coletivo, das companhias habitacionais, das empresas distribuidoras de água e esgoto, que eram todas empresas públicas municipais, né? Então, a privatização iniciada no governo federal incentivou, deu espaço para que as outras duas esferas do Estado realizasse também as suas privatizações. Então, essa foi a primeira frente que o Fernando Henrique atuou, né? A segunda frente que ele atuou no sentido de implantar a ideia do Estado mínimo, né? Foi, mais uma vez, com o mesmo argumento de que a coisa pública é precária, tem corrupção, não funciona bem, né? Ele atuou fazendo um ataque frontal aos servidores públicos, né? Sempre no sentido de diminuir o máximo possível o gasto que o Estado faz aí para manter a burocracia, né? Para manter a burocracia no sentido positivo, né? Que o argumento deles era sempre negativo, né? Enfim, e aí o que é que foi feito, né? Ele criou várias leis. Foi criado várias leis no sentido de diminuir os direitos dos servidores públicos nas três esferas do Estado. E a lei mais emblemática para essa época foi a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa lei de responsabilidade fiscal, quando ela foi apresentada com uma roupagem muito bonita, né? Por quê? Porque ela passava a ideia de responsabilidade do governante, né? Responsabilidade para os gastos da coisa pública, né? Com a transparência, fazendo com que o governante tivesse que ter responsabilidade sobre o que ele vai gastar em relação à receita que ele tem no Estado, né? Então todo mundo abraçou essa causa da lei de responsabilidade fiscal, acreditando que era uma coisa maravilhosa. Entretanto, essa lei, o objetivo principal dessa lei era fazer um ataque frontal aos servidores públicos. Né? Por quê? Porque essa lei, ela estabelece, a principal característica dessa lei é o seguinte, ela estabelece quanto que é que o governante pode gastar no seu período de gestão. E ela estabelece também que o gasto, estabelece um limite que o governante pode gastar em folha de pagamento. E esse limite não pode ultrapassar 60% da receita corrente líquida, sendo 40%, 49% com servidores do Poder Executivo. Então, o que é que acontece? Quando essa lei estabeleceu esse tanto de gasto, né, forçou os governantes, o Poder Executivo em especial, a criar uma série de políticas que visassem o quê? Congelar e arrochar o máximo possível o salário dos servidores públicos. Né? Por quê? Porque aí o governo passou a ver gasto com o servidor público como prejuízo, em folha de pagamento como risco, para estourar ali o que previa a lei. Né? E para cumprir essa lei, os governos começaram a tirar vários direitos dos servidores públicos. Começou a mexer com o sistema de aposentadoria dos servidores públicos brasileiros, com os planos de carreira, com o tipo de contrato, né, incentivando vários governos, né, a acabar com o tipo de contrato estatutário, implantar o contrato CLT. Né? E isso foi um choque, né? Foi uma afronta muito grande aos servidores públicos, né, que tinha um conjunto de direitos aí que foi conquistado aí com a história do Brasil. Né? E, enfim, você tem uma ideia, eu fiz uma pesquisa para poder criar essa palestra, eu fiz uma pesquisa na DIAP, né? Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Fica lá em Brasília esse departamento. E ele serve para criar, para contribuir aí para os parlamentares elaborarem leis, né, trabalhistas. Né? E esse DIAP ele estabeleceu que nesse momento de reforma dos direitos dos servidores públicos, né, foi tirado mais de 50 direitos dos servidores públicos aí nesses primeiros 4 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Só nos primeiros 4 anos, através das leis criadas pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, foi tirado mais de 50 direitos dos servidores públicos. Tá? E aí o que acontece? Um ponto que foi muito importante, que aí começa a afetar diretamente a nós, os professores, é a questão de que, para que a lei de responsabilidade fosse cumprida, lei de responsabilidade fiscal fosse cumprida, o governo desvinculou o reajuste do salário dos servidores públicos do reajuste do salário mínimo. Com esse processo de desvinculação, o que, que passou a acontecer? O salário do servidor público ele não é mais garantido por lei o reajuste anual dele. E aí, o segundo ponto, além da perda dos direitos que os servidores públicos sofreram, eles começaram a ter perda de poder aquisitivo. Por quê? Porque existia a inflação, só que o salário dos servidores públicos, não é mais ajustado através da lei, né? Como é o caso do salário mínimo, passou a depender da organização, da capacidade do servidor público de se organizar politicamente e pressionar os governos para contemplar aí e diminuir as perdas salariais. E aí que, para nós, os professores, em especial do Estado de São Paulo, isso ficou muito difícil, né? Por quê? Porque o Estado de São Paulo é um estado, o maior estado da União em população, né? É um estado mais rico da União, maior estado em população e um estado que tem, assim, uma... O aparato público do Estado de São Paulo é muito grande, né? Embora não seja o estado com o maior número de municípios, né? É um estado que ele é muito grande em população, né? A abrangência dos serviços públicos do Estado de São Paulo é muito grande, né? Então, por um caso dos professores, ficou muito difícil reagir, se organizar politicamente e reagir no sentido de manter as conquistas dos direitos aí frente às reformas do Estado. Né? Então, o que acontece? O governo do Estado de São Paulo aproveitou da condição dos professores, da dificuldade dos professores em se organizar politicamente para reagir contra as reformas e tirou vários direitos da gente, tá? Tirou muitos direitos aí. O Estado de São Paulo, como é um estado que está sendo governado aí faz 20 anos pelo mesmo partido, né, que é o partido do presidente Fernando Henrique Cardoso, presidente que iniciou o processo aí de reforma do Estado, né? Ele foi um Estado no qual as experiências neoliberais avançaram bastante aqui, né? Então nós, os professores em especial, tendo em vista essas experiências, fomos o grupo, a categoria profissional que mais perdeu, né? Nós, como nós estamos divididos em 645 municípios, né? Trabalhamos em 5.300 escolas, atendemos 4 milhões de alunos, num território de mais de 248 mil quilômetros quadrados, fica muito difícil da gente se reagir, se organizar e reagir contra a política do governo. Vai lembrar, então, a gente tirou proveito disso em inúmeras categorias, né, dentro da docência também. Primeira coisa que ele fez, né, criou as várias categorias, dividindo aí o máximo possível a gente, né. Exato. Hoje nós temos aí, vai acabar as letras do alfabeto para criar várias categorias, né, Tony? Será que acaba? Vai ter que começar a utilizar o alfabeto. Chegou na hora. Grego. O grande segredo é opor os interesses dessas categorias para que eles se matem e não colaborem na luta pelo direito. O próprio custo de vida do Estado de São Paulo é altíssimo. É altíssimo. Então, o fato do salário dos servidores não acompanharem o salário mínimo, o preço das coisas acompanha, né? Exatamente. Então a gente perde poder de compra. Perde o poder de compra, perde o poder de qualificação, né? Da gente se qualificar, né? Fazer curso, comprar livros, enfim. Bom, perfeito, João. Então, o que o governo foi isso. Ele aproveitou aí a nossa dificuldade em se organizar e implantou as várias reformas, né? Hoje, a gente está vivenciando aí hoje, né? As várias categorias de professor, o programa de avaliação por mérito, né? Progressão por mérito, né? O programa de bônus, né? Então, o que é que o governo do Estado de São Paulo ele fala hoje? Ele, quinta-feira agora, né? Teve uma reunião entre o secretário de Educação e o juiz, reunião do dissídio, vocês estão acompanhando a greve, sabem disso, né? E nessa reunião do dissídio, o secretário falou de forma categórica para o promotor público que estava lá e para o juiz, falou, ó, é o seguinte, nós temos uma política de reajuste salarial. O professor conseguiu reajuste salarial é muito simples. Basta ele estudar e passar na prova de mérito, né? Ou então ele se organizar dentro da sua escola para poder conseguir conquistar o bônus, ou então estudar. Estuda, faz os cursinhos aí que a secretaria sempre oferece, né? Que aí ele vai progredir o seu salário. Então, o que é que o governo fez? Ele individualizou a questão salarial. Então, ele se eximiu da responsabilidade de dar o reajuste salarial para o servidor público, no caso para o professor, né? E falou, bom, depende de cada um. Se você se empenha, né? Se você, aí entre aspas, né? Se dedica, você consegue ter salário, né? Se você é um cara que é vagabundo, né? Vamos dizer assim, foi bem isso que o governo disse, né? Muito lindo. Mas é a essência do neoliberalismo, né? É a meritocracia. É a essência básica do neoliberalismo. Tá bom, Matheus, nós vamos fazer mais um intervalinho e voltamos já já. Vida nos devolve. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. É isso, amigos. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui, o nosso assunto é educação, a situação que a gente está vivenciando atualmente, né? Principalmente os professores, uma situação muito crítica. Estamos aqui num bate-papo sobre as políticas públicas relacionadas à educação. Para isso, nós estamos aqui com os professores. Comigo, né? Além de mim, Antônio, os professores Sérgio Alberto Ramos, João Paulo da Silva, Matheus dos Reis e o Victor Querubim. O Clésio teve que sair, mas no próximo programa ele estará aqui conosco. E também o nosso eterno aluno, né? Nosso querido aluno, Will Mazzini. Famoso jovem gafanhoto. Jovem gafanhoto. Então, Antônio, eu estou acabando aqui já, eu só concluí aqui só. Estou acabando aqui a linha de raciocínio, depois eu gostaria que vocês me criticassem, falar, Matheus, você errou nisso, enfim. Mas o que tem de principal, né, é a gente, que assim, dentro desse estudo que eu fiz aqui, né, é a gente perceber o seguinte: contra a reforma neoliberal, a principal arma que vários setores da sociedade têm para reagir é a organização política. E toda vez que um setor não tem a capacidade de reagir de forma política, né, os governantes vão fazer o que quiserem com ele mesmo. E é isso que o governo do Estado de São Paulo fez com a categoria dos professores, né, que é a categoria hoje profissional de servidor público que mais perdeu aí nos últimos 20 anos. Pode falar sem qualquer sombra de dúvida isso, né? Hoje os professores do Estado de São Paulo são os servidores públicos, vamos dizer assim, nível estadual, que tem o menor salário, tendo nível superior, né? E isso é uma questão preocupante. Então, o principal recado que a gente dá, né, tendo em vista tudo que ocorre, né, que a gente tem que se organizar politicamente, a gente tem que se mobilizar, parar de oferecer reações individuais, né, que é isso que o governo quer, né, que a gente reaja individualmente. Hoje a gente vê isso dentro das escolas, né? O professor fica bravo, fala, você está prejudicando aqui a minha aula. Quando você vai no comando de greve, né, chamar os amigos a participar, né, você vê aquelas pessoas que estão lá, né, que estão furando a greve, né, ao invés de estar participando do movimento de forma política, está tomando atitudes individuais. Mas você está prejudicando o meu trabalho, você está impedindo que eu me esforce para ganhar o bônus no final do ano aí, né? Então essa é uma situação preocupante. Toda vez que a gente vê a categoria, uma parcela dos profissionais da nossa categoria assumir essa posição, ela está assumindo uma posição que vai contra ele mesmo, vai a favor do governo neoliberal e vai a favor da exploração cada vez maior aí de todos, né? Então é essa que é a preocupação. É um processo político que a gente vê que está avançando muito, né? Aqui no estado de São Paulo vai avançar durante 24 anos, né? Tendo em vista aí que foi eleito mais uma vez o mesmo partido, né, o PSDB, que é um partido que não tem vergonha nenhuma, né? Uma das plataformas políticas do PSDB é a reforma do Estado, né? E a gente pode falar isso sem tapa na língua, sem pestanejar nem um pouco, né? Que é legítimo, né? Cada partido tem a ideologia, tem que a sua plataforma, tem a sua base. É verdade. Que assombra ser eleito tantas vezes. É. E ver que essas experiências realmente no campo da educação pública vem sendo muito nociva, né? É importante, eu acho, essa contextualização que o Matheus fez, de mostrar como que não só a educação, mas com cada aspecto da nossa vida está sujeito a uma política econômica, um panorama econômico internacional, nacional, é claro, estadual, e lógico, dentro do sistema democrático, também diante das cartilhas partidárias dos partidos que são eleitos, tanto nas esferas aí municipal, estadual, federal. E que também incide na precarização da educação como um todo e na proletarização do professor as demandas do FMI, né? Do Fundo Monetário Internacional, que cedeu inúmeros empréstimos para o Brasil durante a década de 90, especialmente durante o governo do FMI Cardoso, né? O FMI era um visitante aí constante, né? Parceiro. Era um parceiro aí constante. E lembra que, vale lembrar que para esses empréstimos, né, serem concedidos, o governo, né, deveria expor para esse Fundo Monetário Internacional alguns avanços. algumas, digamos assim, alguns progressos estarão sendo feitos com esse dinheiro para conseguir mais dinheiro. Então, a ideia original do Fundo Monetário Internacional seria emprestar dinheiro para países em desenvolvimento, para que eles se desenvolvam, e só ceder mais o empréstimo quando eles atingissem certos níveis. Ah, que bacana, como eles são legais, né? Só que não. Porque o que ocorre? Especialmente para a galera que está recebendo esse empréstimo, o interessante era mascarar os dados, mesmo, independente de serem ou não alcançados, para que os novos empréstimos fossem adquiridos. Então, uma das exigências do Fundo Monetário Internacional era a porcentagem de alunos na escola. Então, e a gente vai entrar naquele velho debate que os professores mais velhos costumam dizer, né? Porque na minha época era muito boa, porque na época havia poucos alunos, porque na época só se dava quem realmente estava interessado. Sim, se a gente pegar o período anterior, essa fase, na década de 90, de fato as escolas públicas atendiam um grupo muito selecionado da sociedade, né? Era um grupo muito específico. Em virtude das demandas do FMI, os alunos foram inseridos nas escolas loucamente para atender essa demanda, atender esse número de alunos inseridos no sistema público de ensino, sem a menor estrutura para devidamente recebê-los, entendeu? E promovê-los, pois a promoção dos alunos era outro critério utilizado pelo Fundo Monetário Internacional para ceder novos empréstimos. O resultado disso é a nossa política de aprovação automática, na qual os alunos são empurrados ano após ano sem saber absolutamente nada. Isso visa atender uma preocupação com o desenvolvimento, com o crescimento desses seres humanos que estão aí, né, no serviço público de educação, de maneira alguma. Ele visa atender interesses econômicos de um governo que necessita continuamente de empréstimo, por sua vez, para atender também os interesses de uma elite que precisa desse dinheiro circulando aqui dentro. O resultado é essa educação pública viciosa, que ainda gira em torno dessa lógica, apesar de já termos aí passados, né, mais de 20 anos, ela ainda funciona em cima disso. E só comentando ainda, para terminar meu raciocínio, o Matheus tocou muito a situação dos trabalhadores, dos professores. Mas é lógico que essa política, né, de sucateamento da educação, através de interesses subterrâneos, aí, né, que não são claros, ela prejudica os alunos. Né? Nós temos lá o Yuki, que foi aluno da escola pública durante muito tempo, pode falar muito bem da realidade que ele encontrava ao estudar, e por conviver também com outras pessoas vindo da escola privada, né? Tem muitos amigos, né, da escola particular, a diferença de educação, porque para determinados indivíduos, aqueles que podem pagar a educação privada, a educação privada funciona. Né? A gente estava tendo isso um pouco antes, a educação privada ela funciona. Ela consegue atingir os seus objetivos, porque ela é privada. A educação pública está sujeita a todo tipo de desmando, seja do governo, né, federal, seja do governo estadual, seja dos interesses econômicos internacionais. E, no final das contas, quem realmente precisava disso era o beneficiado. Essa era a parte que eu queria fazer, mas eu achei excepcional. Assim. Mas isso aí faz parte da política mesmo, né? Da divisão internacional do trabalho, né? Porque a nossa realidade não demanda grande tecnologia, é preciso um ensino técnico, como diz lá nos textos aligerados, né? Enfim, a base é a educação elementar, educação básica, só que saiba ler e escrever. Né? Que é para poder manusear as tecnologias que vêm de fora, porque a universidade também foi precarizada, as universidades públicas, porque não há interesse no desenvolvimento de pesquisa do país, né? Então tem tudo aí por trás dessa base. Isso fica muito evidente no livro do Fernando Henrique, da teoria do desenvolvimento da América Latina. Desenvolvimento e dependência da América Latina. Na teoria da dependência da América Latina, né? E assim, aquele papo de esqueçam o que eu escrevi é papo, porque se você ler a teoria da dependência, a obra do Fernando Henrique, que está disponível para qualquer um ler, está lá, o projeto político, lá, como a América Latina, ela se insere num contexto de dependência. Isso é real, as pessoas pensam que a gente é maniqueísta, sabe? Que nós somos malucos, paranoicos. Isso existe, né? É sério, é verídico. Um ponto muito interessante é que as elites brasileiras, elas optaram por esse modelo. Elas escolheram que o Brasil fosse um país que ocupasse essa posição, um país subdesenvolvido. Né? Como se diz assim, uma nova colônia, um novo tipo de colônia que se está aqui no Brasil. O mesmo tipo de colonialismo, de exploração que vigorou no Brasil aí nos 300 anos de período que o Brasil era colonial, né, se manteve até hoje, né? Teve algumas rupturas aí, onde tentaram se implantar alguns projetos nacionais aqui no Brasil, né, mas rapidamente foi reprimido, né, e foi reinstaurado aí modelos neocoloniais aqui no Brasil. As nossas elites lucram muito com o atraso do país e, assim, sempre o máximo do lucro com o mínimo de investimento. Isso é uma herança latifundiária, né, que advém do latifúndio. Você tem um grandes pedaços de terras que você não precisa desenvolver novas técnicas produtivas, ele vai sempre te prover ali. É, o tripé, né, da colônia no Brasil era latifúndio, produção para o mercado externo e mão de obra escrava, né? Até hoje vigora isso, eu estou errado. Agora, com essa reforma do novo PL, né, o plano de terceirização aí, você pode ter certeza que vai se aproximar muito das funções de trabalho. Mas isso aí é um tanto. O trabalho escravo, eu estou enganado, tá? Não, por favor, você me corrija. Mas no próximo bloco a gente vai dar uma reforçada nesse aspecto, que aliás é um assunto da hora, né? Vamos discutir. Vamos fazer um pequeno intervalo musical, voltamos já já. Pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. Solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar. Esse imóvel tá. Eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, agora é free. Vamos embora. Você está ouvindo Ensino Básico em Revista. Amigos, estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje conversando sobre educação, financiamento, uma série de coisas aqui, as políticas públicas da educação. E nós estamos aqui entre amigos professores, professor Sérgio Alberto Ramos, professor João Paulo da Silva, professor Matheus dos Reis, professor Vitor Querubim e eu, professor Antônio, nós estamos aqui conversando sobre isso aí, sobre as políticas públicas, enfim, sobre a educação, como ela tem sido desenvolvida, né, sobre no estado de São Paulo. E o que, que você fala no último bloco? Então, Toninho, a gente estava falando sobre a opção, né, as elites brasileiras escolhem, né, para o Brasil essa condição de país subdesenvolvido, né? E é um tipo de país subdesenvolvido que ele é muito parecido com as colônias, né? Inclusive nos aspectos mais essenciais, aí, como a gente estava falando aí agorinha mesmo, né? Sobre isso, a Marilena Chauí diz, não existe países ricos e países pobres, existem pessoas ricas e pessoas pobres. Perfeito, né? E E o que tem de mais essencial, assim, no que se refere à educação, né, tendo em vista ainda a questão da reforma do Estado, da implantação do neoliberalismo, né, que hoje a educação ela é uma mercadoria, né? Assim como todos os serviços públicos. Né? E tendo em vista que ela é uma mercadoria, a principal característica dela, da pública em especial, é o fato dela não ser uma mercadoria que vai competir com a mercadoria que vem da iniciativa privada. Então, a impressão que se tem, embora eu acredito que jamais vai existir um governo que reconheça isso, né, é que os governos adotam políticas que fazem com que a coisa pública funcione de forma precária mesmo, para forçar as pessoas. Qualquer recurso que você tenha, e você é uma pessoa usuária do serviço público, né? Qualquer ascensão econômica básica que você dá, você vai atrás da iniciativa privada, né? Justamente para deixar a coisa pública. Mas, aliás, a nomenclatura que se tem também dentro da educação dá uma visão do que se quer, que realmente a educação está bem dentro do plano neoliberal, né? É que a gente consegue ver bastante isso, acho assim, por exemplo, vendo o currículo. Exatamente. Da escola, né? Plano Curricular Nacional, a construção do que é um currículo que um aluno tem que aprender, tanto estadual quanto nível federal, a maneira que eles tratam a construção de um currículo para um aluno, por mais que hoje em dia eles coloquem a formação cidadã, a condição da ciência e tecnologia, a gente vê que de fato o currículo, ele não permite a gente discutir coisas que quebrariam com a ordem vigente do pensamento, que é esse pensamento neoliberal. Por exemplo, a gente não consegue discutir, quando eu, por exemplo, vou dar aula de biologia, no material que eu recebo, aquelas famosas, lindas apostilinhas, né? No trabalho, por exemplo, se eu estou dando aula de genética, a condição da diferença. E qual que quer dizer a diferença genética e a diferença social? Como que isso se adequa, né? As diferentes marcadores de etnia que a gente tem no Brasil, ou até indo mais anteriormente, como a ciência se constrói, né? Ela se constrói a partir de uma ciência eurocêntrica, né? Um etnocentrismo europeu, que é da onde que a gente consegue construir a nossa ideia de ciência, né? Você vai falar de astronomia, você só vai falar a partir do plano e da visão eurocêntrica, né? Sendo que existem vários povos antigos, egípcios, africanos, que sabiam explicar também o mundo, né? E isso, por exemplo, permitiria a gente discutir com nossos alunos diferenças, por exemplo, étnico-raciais, que é importantíssimo, né? Que existe até lei para se discutir, isso a gente não discute, né? Porque no fundo é isso, o currículo ele não permite que a gente discuta e se entenda enquanto uma nação multicultural também, assim. O que ele permite é formar alunos com procedimentos e habilidades. Isso, que são aquelas habilidades e procedimentos para o mercado de trabalho, né? Para formar uma mão de obra de trabalho que seja consumista. Sim. Porque a partir disso ela produz e compra o próprio produto, né? Para gerar mais dessa lógica que foi toda... Quer coisa mais grosseira que se definiu os alunos como clientela? É, sim. Gerente, agora é gerente de escola. Equipe gestora. Equipe gestora, tudo bem. Definiu os alunos como cliente. Que cliente, o cara? É isso. É indústria, né? E eu acho muito interessante isso, então, a construção da escola nessa condição que a gente conhece, né, é bem histórica também. Eu tava dando uma... Tem um filme muito bom que chama A Educação Proibida, que eles trabalham isso. Vocês não viram? Vale a pena, assim, acho que é umas quase 2 horas. Trabalha da onde que vem esse contexto, dessa estrutura escolar que a gente conhece, né? Que vem lá da Prússia, lá antes de formar a Alemanha, tal, do reino da Prússia, o rei queria formar, depois que ele viu que um rei absolutista, um dos últimos lá da hierarquia, não sei qual que era o nome do menino, talvez você possa me ajudar, talvez não. Você precisa se alongar mais aí, né? Então, vou me alongar. E aí esse rapaz aí, ele acabou criando, ele queria, o objetivo dele era criar dentro da escola pessoas submissas e obedientes. Então era um regime que visava criar pessoas que eram submissas e obedientes, quando você vê o apito e na lógica de formação da indústria, né, que estava na época da Revolução Industrial, tal, um apito, mania de trabalho, inclusive teve um, acho que foi no Rio de Janeiro, a gente comentou isso em algum outro programa, que teve um outdoor assim que mostrava a prefeitura do Rio de Janeiro botando os alunos tipo numa esteira, numa esteira industrial, assim, ó, e entrando coisa na cabeça deles, assim, né? Como se fosse uma formar, educar fosse algo que... Mecânico. Né? Mecânico e mais, né? De um produto final, que é um produto final, que é um produto consumível, né? Uma pessoa que é um... É uma coisa, e portanto descartável. Tava rolando meio que uma padronização também no bagulho. Assim. É, as caras são todas parecidas. Sim, sim. A educação, ela é um aspecto essencial dentro de uma sociedade. Se você quer planejar o futuro de uma sociedade, você planeja através da educação. E o que a gente vê nessa educação pública da qual nós atuamos nela, infelizmente, felizmente somos professores, né? Mas infelizmente, muitas vezes inconscientemente, somos parte dessa máquina. Mas tem sido planejada, a educação foi planejada, né? Mas planejada no aspecto... É a produtividade da escola improdutiva. Exato, quem está no poder quer isso. Talvez nós que gostaríamos que a escola fosse diferente, abrisse a cabeça dos alunos. Só que quem está no poder faz com que a escola feche, né? E a gente até atua nesse sentido, né? O fato da gente conseguir... É, com todo o respeito, tirar a lei de pedra, né? Fazer com que alguns alunos se destaquem, a gente está trabalhando totalmente pela lógica, porque a lógica é para criar exceção, inclusive. Né? E as exceções chamam tão atenção que viram notícia, né? Sim. Porque elas são tão absurdas, são tão exceção à regra, que chama atenção o aluno de escola pública. E essas exceções, são muito benquistas, né? Pelas universidades norte-americanas, que querem levar essas cabeças para lá. Né? Preferência de fiquem por lá mesmo. Eles querem cooptar justamente para não deixar essas exceções no meio do mundo. O que me aborrece, o que me entristece é perceber quantos são massificados, sabe? Quantos indivíduos não têm ali a sua aptidão, não têm ali seus talentos obscurecidos por um sistema nefasto de educação mesmo, que coloca o indivíduo como um trabalhador padrão, e acabam se dissolvendo aí no meio, sabe? Talentos inúmeros perdidos por conta de uma política educacional sujeita a vontades econômicas de uma minoria, sabe? Por isso que eu sempre insisto que a luta pela educação, ela é imprescindível. A gente está num momento de greve, sim, muitas vezes os professores que optam por essa, né, que tem essa postura de entrar para a greve, são muito criticados, assim, pelo aspecto prático de se entrar na greve, nas consequências diretas da sua ausência na escola, mas eles não entendem que a luta pela educação se faz dessa forma, como o Matheus disse. E eu vou ser repetitivo, né, até mesmo que a gente estava conversando naquela aula pública lá no caso, a situação, as consequências de uma educação pública sucateada, elas atingem todos nós. Elas, por mais que a elite queira um grupo de trabalhadores ali à sua disposição, pouco instruídos ou instrumentalizados com as habilidades e competências mínimas necessárias, isso gera um problemaço, que são esses alunos que saem das escolas, que se formam no terceiro ano do ensino médio completamente sem instrução. Alguns, poucos, cometendo erros de grafia, né? Eu sei aluno de terceiro ano que sabe escrever bem um nome, a única coisa que eu posso garantir. Analfabetos funcionais. Exato, mas eles trabalham na indústria, eles operam um balcão de loja, entendeu? Eles são motoristas, sim, isso basta. Eles vão engripar o sistema, né? Eu não sei, João, porque o capitalismo neoliberal é muito versátil, cara. O nicho de mercado que eles geram acaba sendo absorvido. Se tem essas universidades aí, que, né, a gente sabe que essas universidades particulares, muitas delas são de péssima qualidade, que cresceram por demais dentro dessa política neoliberal. Totalmente absorve essa galera que vão trabalhando. Sim, a privatização. Né? Não é a privatização direta, mas é. Rádio Fiscar. Escute diferente. Rádio Fiscar Notícias. Seis horas, começa agora a última edição de hoje do Rádio Fiscar Notícias. O Conselho de Estado da Itália manteve a decisão da Justiça do país de suspender a extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto. Na sexta, a Justiça do país havia acatado recurso dos advogados e suspendido a ida do ex-diretor condenado no julgamento do Mensalão de volta ao Brasil. O principal argumento da defesa de Pizzolatto é que a ala do presídio da Papuda em Brasília, na qual as autoridades brasileiras dizem que ele ficará preso, é vulnerável. Nos julgamentos na Itália sobre a extradição, o Brasil argumentava que a Sala da Papuda tem condições, sim, de preservar os direitos do preso. Pizzolatto tem também cidadania italiana. Está marcada para o próximo dia 23 uma nova análise do recurso de defesa de Pizzolatto no Conselho de Estado da Itália, última instância da justiça administrativa do país. A Receita Federal liberou hoje na rede bancária os valores do primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de Pessoa Física 2015. Ao todo, quase 1,5 milhão de contribuintes terão direito à restituição neste lote, com correção de 1,9%, totalizando mais de 2,3 bilhões de reais. Serão liberados também restituições dos exercícios de 2008 a 2014, que foram retiradas da malha fina, elevando para 2,4 bilhões de reais o valor total das liberações. A Anvisa determinou a suspensão do uso e da distribuição e comercialização de um lote do medicamento para controle de pressão alta, Renopril 20mg, fabricado pela Belfar Indústria Farmacêutica. O lote suspenso é o 034132, com validade até março de 2016, em razão da caixa do medicamento de 20mg conter cartelas de comprimidos de 10mg, de acordo com a resolução publicada hoje no Diário Oficial da União. O Laboratório de Fisioterapia Cardiopulmonar do Departamento de Fisioterapia da UFSCar oferece orientações para sessões de exercícios para homens com idade superior a 60 anos que não apresentem doenças cardíacas ou respiratórias e não utilizem medicamentos de administração diária. Os voluntários serão submetidos à avaliação cardiopulmonar realizada por um médico, fisioterapeuta e educador físico que vão avaliar a condição de saúde diante da realização dos exercícios propostos. Os participantes também receberão orientações dos profissionais da saúde para a prática de atividades físicas. Interessados podem entrar em contato com Clara Monteiro pelo e-mail clara.imonteiro@yahoo.com.br ou pelos telefones 16-3306-6704 e 16-99294-3205. Amanhã, a partir das 3 horas da tarde, acontece no prédio Euclides da Cunha, no centro de São Carlos, a 22ª sessão ordinária da Câmara dos Vereadores em 2015. Na pauta da sessão, constam 11 processos em regime de tramitação comum e um processo de projeto de resolução em regime de tramitação comum. O destaque da sessão vai para a votação de um projeto de lei que criará um segundo conselho tutelar na cidade. As sessões da Câmara podem ser vistas no site www.camarasaocarlos.sp.gov.br a partir das 3 horas da tarde. Termina aqui a última edição de hoje do Rádio Fiscal Notícias. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã com mais informações. Você ouviu Rádio Fiscal Notícias. Continue com a gente. Esta é a Rádio Fiscar, emissora educativa operando em frequência modulada em 95,3 MHz, a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região, uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Quinta, 18 de junho, Marcelo Genesi sobe ao palco do Sintonizando com seu segundo álbum intitulado De Graça. Retratando temas sutis, o cantor apresenta melodias e letras essencialmente atrativas para todo mundo ouvir sem restrições. Fique agora com a música Alento, de Marcelo Genesi. Desse trem, olha o corpo do lado. descendo pra dar um alerta.